tem problema de depressão, entendeu? A pessoa está desanimada. Então, assim, coloque na observação. Anota que seja observação importante, que o líder tem que pegar a ficha, ver e encaminhar para as pessoas responsáveis por visitar. Como você se apresenta inicialmente? Você dá o seu nome, né? Fala que é da consultoria. Em nome do pastor Felipe Valadão. Nome do pastor Felipe Valadão. Em nome do pastor Felipe Valadão. Seja a pessoa nem fala, né? Seja bem-vindo à família Lagoinha. Isso, tem que ter um padrão para todo mundo. Seja bem-vindo, família Lagoinha. Por isso que eu tô gravando aqui. Bem-vindo, família Lagoinha. Aí o que você falou, eu tô te ligando, porque para você passar a vir no GC, você já vem no GC, pergunta, você já vem no GC? Ah, vem, porque tem muita gente de São Gonçalo que tá indo no GC em Niterói. Ah, eu tô no GC de Niterói, você bota aqui, frequentando o GC, qual GC? Vital Brasil, você bota aqui. A pessoa tá vindo do Rio, tá, trabalha por aí. Tem gente em Niterói que tá indo. É assim, as pessoas que eu liguei, eu orei com elas também. É. Você pergunta, posso orar com você? Você ora, você quer compartilhar um versículo com você? Mas aí você vai sondando, te batou no carro, você não vai. Entendeu? Não, é. Porque antigamente, qual o problema que tava dando? Tô dirigindo, tô de moto. Qual o problema que tava dando? Eles mandaram, ó, tem que orar com a pessoa. Só que aí você ligar. Toma aí rapidinho, cara, calma aí. Alô? Tu vê que o cara tá ocupado? Ele, não, eu quero orar com você. Deus de pai, Deus de pai. Não dá. O cara tá lá. Cara, tu vai atrapalhar mais. Não sei que Deus fale. É, ora. Aí você vai dar. Mas Deus deve estar dirigindo a moto. Ora. Ora que é, pra ele não bater. Quanto você quer? Pode não. Não, fala isso não. Não, é igual a mais tem que te entregar isso aqui. Quando você puder ligar. Não. Não, as